Ah, o Nilson metendo pau nos caras no vídeo de comemoração dele, cara. Não, não, eu rachou a minha cara, né? É brincadeira. Rachou? Rachou, Ah, o rachou. quê? É Em vez igual de aquele falar especial. só coisa boa, cara, tu Igual vai aquele xingar os especial do. caras, meu. Cara, você sabe que eu sou assim, cara. Eu não. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não, mano. Se tiver que falar, eu falo mesmo. Sim, mas podia achar um outro vídeo para falar isso, não nos comemorativos. Se vir pra cima, eu tô com a barra cheia, explodindo um especial de trio ainda. Eita, pô, Regimou Dion, velho. O negócio do Neil, isso é o seguinte, ó. Eu tenho 2 mil inscritos. Mas os 2 mil inscritos que eu tenho não dá 2 mil likes no meu canal. Então eu não quero esses 2 mil inscritos não, tá ligado? Eu não vi. Eu tenho 2.024 inscritos, mas só 24 assistem meus vídeos. Aí, isso é pesado. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos à nossa primeira viagem no tempo de 2016. E aqui comigo ele, Eduardo Filhote. Fala, galera! Voltando de férias aí, começando mais um ano com muita energia, muita atividade, muita viagem no tempo, que não pode faltar jamais. É isso aí. Junto aqui conosco ele, Nilson Lopes. Rapaz, não tem nenhuma fala na match, velho. Sinceramente. 2016 o pessoal tá com um ânimo assim que, eu nossa com senhora. Tá de ressaca ainda, né? Tem gente que tá com a ressaca do peru aí ainda de Natal. Opa! O cara que come o peru e os outros que arrota, né? Só assim. Ô Nilson, tu fica cuidando daquela maçãzinha do leitãozinho assado lá na semana? Eita porra. Fica só de olho na maçã. Bom, pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês aqui no MachineCast um novo integrante da equipe. Para quem anda ligado no F5 lá no site, já percebeu que tem alguém a mais naquele carro, hein? No DeLorean lá, hein? Já não cabia quatro, agora cabe bem mais um. E nada mais, nada menos do que ele, nosso querido amigo Zupão. Fala, Zupão. Fala aí, galera. Então, tava ali na estrada, pedi carona, parou. Um DeLorean muito louco, eu embarquei pra dentro. É isso aí, vamos seguir nessa jornada aí com a galera. E vambora. Porque eu indico, tu indicas, ele indica, nós jogamos. Se vós não gostais, sinto muito porque não sou obrigado a eles agradar. Pensem nisso. Eita! Caraca! Nossa, eu me emocionei agora, velho. Ah, que pariu, eu achei que ele não ia parar nunca mais de falar. reflitam. Modo britadinho. Uma merda, duas merda, três merda e vamos falar mais merda? Ai, Deus. O choro é gratuito, né? Isso. Não é assim que você falou, não é assim que você fala? O choro é gratuito. Ah, chupa minha maçã, velho. Isso é coisa de vascaíno. Nossa, os caras já estão se matando agora, imagina durante o cast. Imagina, imagina. Bom, gente, agora é hora dele, Ricardo. Ô, Spider! Aí, galera, beleza? Tranquilidade? Bom ano novo para todos aí. Não vou dizer que eu tô voltando de férias, porque eu ainda não saí de férias, isso deve ocorrer aí, né? Mas vocês aproveitaram as férias, espero que tenha corrido tudo bem, né? Que todo mundo tenha voltado vivo, que já é um grande avanço. E minha frase aí pra começar o ano é o seguinte, pra preservar aí a saúde mental e a vida de cada um é o seguinte. Herança é aquilo que os mortos deixam pra que os vivos se matem. Tá bom. Pariu. Serve de lição de vida, né, cara? Serve pra você balancear aí suas atitudes na vida, né, cara? Tá certo. Verídico. Tá certo, tá certo. Bom, e com essa frase do Spider, né, otimista pro ano de 2016 e torcendo que muita gente morra e deixe herança aí pros... Ou não, né, cara? Tudo, outros, tudo depende, né, da perspectiva, né, cara? É, tá certo, tá certo. Tomara que alguém morra e me deixe uma herança boa, porque eu tô precisando. Ô, Nilson, se tu morrer, eu posso ficar com a tua maçã? Maçã? Maçã? Aí não! É, eu, hein? Bom, e agora vamos ouvir aí o nosso primeiro recado da Desert Studio de 2016. Fala, Desert Studio! Agora, o Machine Cast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Certo, pessoal, então vamos daqui a pouco começar a falar de games, né? Nada melhor para começar o ano do que falando de games. Então, vamos pro cast. Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos aqui e vamos começar a falar de games. E para comemorar a chegada do nosso novo integrante, nosso querido amigo Zupão, nada melhor do que um quadro clássico do Machine Cast, que é o Minha Indicação. Então, Zupão, começando aí a tua lista de jogos, começando por consoles, qual game que tu indica? Bom, galera, Quesito console, aí eu trouxe um gamezinho bacana. Só me diz uma coisa antes, foi fácil a escolha? Nem a pau, porque alguns já tinham sido escolhidos pela galera, e assim, é muito jogo bom que a gente jogou na época, cara, então é difícil você separar um pra poder falar e indicar, assim, dá pra fazer uma indicação de, sei lá, 5, 10 aqui, de console, de arcade, de PC, é fácil, cara. Mas o que eu puxei aqui, escolhi pra indicar pra galera... é o game Quackshot do Mega Drive. Quackshot Mega Drive. Não lembro de ter jogado. Um jogaço do como Mega... assim? Bora, cara. Esse eu joguei não, é que é só assim, no emulador, cara, no console, eu não cheguei a jogar, não. Olha aí, ó, viu? Não, essa caraca, é cara. Eu vou te falar, um dos melhores games exclusivos do Mega Drive, puta que pariu. É que assim, ó, eu não tive Master e não tive Mega. O Eduardo teve só o Master, né, Eduardo? Isso. Então, muitos jogos do Mega, só os super ultra tops, assim, tipo, Road Rush, Sonic, Barack Knuckle e essas coisas assim. Agora, o Quackshot eu lembro de ter visto, mas eu não recordo de ter jogado. Posso estar falando merda que então eu posso ter jogado e não me lembrar. Você perdeu um grande jogo, cara. Perdeu, cara. É porque se eu joguei foi em locadora, porque eu também não tinha nenhum amigo que jogasse, não tivesse Mega Drive. Então, se eu algum dia joguei foi na locadora, assim, pra conhecer coisa e tal. Mas como a gente sempre jogava duas pessoas na locadora, dificilmente alguém ia sozinho na locadora, né? Eu nunca jogava jogos de um, mas eu sei que é um jogão realmente. É. Então fala aí, Zupão, fala do jogo pra gente aí. Me convença a querer jogar. Cara, é... eu e o Eduardo, né, Eduardo? Com certeza. Esse jogo, ele entra fácil num top 10 de Mega Drive, cara, fácil, fácil. O Neilson conhece muito aí jogo antigo, tem o canal dele, faz bastante vídeo, já deu a palavra aí. É, o jogo é muito bom, cara, é muito bom. Ele é um plataforma 2D. Ô Nilson, é melhor que Zelda 2, né? Ah, isso tá até de zoeira, né, velho? Você quer comparar mesmo? Você tá aí, deixa, não vou nem falar nada, não. Segue, Zupão. Então, ele é um plataforma 2D, foi lançado em 91 pela Sega. A SEGA que desenvolveu e publicou o jogo, né? É exclusivo de Mega Drive, não saiu pra nenhuma outra plataforma. Nem pro Master? Nem pro Master, cara. Saíram outros jogos do Pato Donald pro Master, mas na não... Na verdade, quando saiu o Quackshot, saiu o Look Dime Caper, que é um jogo exclusivo pro 8-bits do Master System. É, exatamente. E que é legalzinho, diga-se de passagem. Legalzinho, muito o jogo é muito bom pra hoje. É, cara. Nossa, é excelente o jogo, velho. Nossa! Esse aí eu já não joguei, tá vendo? Eu joguei pouco, por isso que eu achava legalzinho. A minha lembrança era de legalzinho. No, até a trilha sonora do jogo, até hoje eu lembro uns pedacinhos, velho. É muito foda. O Zupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. Já trocaram o melhor jogo aí, já? Não. Eu não joguei o Quackshot, então o Luck Dame Caper, mas... pra mim, é melhor do que ele, pelo fato de eu não ter jogado. Não, mas o Edu, você tem que jogar o Quackshot, ele tem uma coisa que poucos jogos de plataforma da época tinha, que é o quê? Ele não é um jogo completamente linear, velho. Exatamente. Tipo, ele tem as fases, você escolhe as fases, em determinada fase, você vai chegar, tem um lugar que tá trancado. O que você vai fazer? Você vai ter que chamar o aviãozinho, que tá o Gui e o Luizinho, os sobrinhos do Pato Donald, chamar o avião, ir no lugar, pegar um determinado item ou determinada chave, voltar naquela fase pra abrir um lugar que você não tinha abrido, cara. Entendeu? Então ele tem um quesinho de Metroidvania, tem sim. Ele usa o backtracking, né? Usa. Tipo, tem lugar lá... Saúde, ô Spider, saúde. Tem um lugar lá que você, por exemplo, tem um lugar assim, você quebrar, e só tem como você quebrar com as bolhas de sabão. Aí você tem que ir lá, pegar a arma e quebrar ali, que só passa ali. Mas só depois que você pega que você vai pra lá. Ele é um jogo... Cara, ele é tipo assim... Mas você passa em todas as fases do jogo ou você pode fazer caminhos que algumas fases você não passa? Você passa em todas as fases do jogo, entendeu? Você só escolhe a ordem que você quer passar. Não, você escolhe a ordem que você quer ver, mas, tipo assim, tem fase que você vai ir, você vai falar, caralho, não dá pra ir até mais. Por que que não dá pra ir pra... até mais? Porque faltou alguma coisa em outra fase. Faltou alguma coisa que você deixou na fase anterior ou na fase que você não escolheu. Aí você vai ter que voltar, e ele é um jogo... Entendi. Ele é um jogo... com a dificuldade. Mas ele te tranca mesmo, né? Ele não é tipo Mega Man que fica mais fácil se tu pegar uma habilidade. É isso que eu ia te falar agora. Ele é um jogo, ele é um jogo gostoso. Ele não é tão difícil, mas também não é tão fácil, entendeu? Ele é um jogo moderado, a dificuldade dele. O Zupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. A minha lembrança do Quackshot sempre é o jogo do desentupidor. Exatamente, desentupidor de pia é a arma principal dele. Ah, é verdade. Inclusive tem umas partes que você pega o desentupidor vermelho, que ele prega na parede e você dá o kick no desentupidor pra pular mais alto pra alcançar lugar que você não alcançava. Olha só. Você começa com o desentupidor amarelo que só... congela o inimigo por alguns segundos. Sim, ali pra você passar por ele. Não, você começa não. com o amarelo, que é o mais amarelo. Simples. Aí em determinado ponto do jogo, você encontra o Pateta e ele te dá o desentupidor vermelho. Esse desentupidor vermelho, você atira ele na parede, ele gruda na parede e você pode usar ele de trampolim pra pular mais alto. Então, pra poder alcançar uns lugares que você não alcançava antes, entendeu? Na era 8-bits e 32-bits são os melhores jogos da... Era 8 e 16, né? São os melhores jogos da Disney, cara. Não tem como, cara. É só jogão, cara. Ele tem uns efeitos sonoros bem legais. Mas hoje, assim, mas ô Nilson, hoje tem, por exemplo, aquele que o Eduardo adora aí, Eduardo. Como é que é o nome? Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, não, velho. Não tô falando que o jogo é ruim, mas tipo, antigamente tinha mais opção, não tem, cara. Tinha muito jogo bom, cara, da Disney. Não tinha só um. Só o estilo, entendeu? De jogo mais recente da Disney que eu sei que teve foi o Epic Mickey. Epic Mickey? Que eu me lembre agora foi o mais recente da Disney. De que ano que ele é, você lembra? O remake de 2002 é de 2012, 2013. Eu tô jogando o remake do Castle Castle of Illusion. Isso, Castle que é muito bom também. O Epic Mickey 2 é depois dele. Ah, cara, vão me desculpar, mas o remake do Castle of Illusion só barra em gráfico, porque o jogo original é muito melhor, cara. Muito melhor. É, eu achei muito fácil. É jogo. Ele é bonito, né? Pra ver como é jogo pra criança mesmo, né? É, ele é fácil. É que ele é fácil, ele faz uma homenagem ao jogo antigo, né, cara? Ele dá uma repaginada, assim, nos gráficos e tal. Dá um 3D bom, na fase ali. Mas voltando ao Quackshot lá. E aí, Zupão, me diz o seguinte: o que mais te agrada no jogo? Cara, tem um. Quando você chama um avião, assim, ele tem um, pra escolher as fases, ele tem um mapinha, bem a lá Indiana Jones, assim, um mapinha com um desenho em bege do continente, aí ali você escolhe as fases, é um negocinho legal, que não era todo jogo que tinha isso na época. Cara, e esse negócio de tu poder escolher aonde tu quer ir, independente se tu consegue passar ela ou não, isso deixa o jogo muito mais atrativo. Inclusive... do que tu ficar trancado, porque geralmente os jogos que se joga, sempre a primeira fase é a mais jogada, porque obviamente sempre tem que passar por ela. Então as músicas, por exemplo, dos primeiros estágios são as mais memoráveis, né? Diga-se cara, de passagem, Sonic. Eu joguei isso em 94, eu lembro a primeira vez, a gente não entendia o que tinha que fazer. Eu Sim. e meu irmão ficava bem assim, caraca, bicho, a gente já passou a fase e nada, e porra. Aí veio um amigo nosso que emprestou o cartucho e falou, cara, vocês estão agarrados, né? Eu sabia que vocês iam agarrar, porque esse jogo não é comum em jogo de... A gente falava que era jogo de fase, antigamente falava assim. Zupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. Uma coisa que eu reparei agora aqui. Ah. Claro que a gente já tá na edição aí, provavelmente a edição número 24. Né? Número bem atrativo aí, a maioria gosta. Pra homenagem ao Gaúcho. Cara, tu para com essas piadas de gaúcho que eu vou te tirar do cast. Tu entrou, tu vai sair na mesma hora, vagabundo. Ó, o abuso do poder aí, já. Aproveita que a porta ainda tá aberta pra ele entrar. Oh, é. Deixa eu ficar quietinho no meu canto aqui, então. Porra, já tirei o pernambucano. É, já tirei pernambucano e agora vem um paulista. É foda. Não, tirei não. Ô, Felipe, ó, beijo, te amo, cara. Ô, Nilson, cara, me diz o seguinte, olha só. A gente já tá na edição 24, mas algumas pessoas podem estar conhecendo o cast, por exemplo, agora. Uhum. O que quer dizer agarrado, cara? Porque isso aí parece uma frase muito gay. E não é nem agarrado, é garrado. É. Garrado. Sabia que vocês iam ficar agarrado. Não, a gente fala agarrado aqui é ficar travado em alguma parte, entendeu? Entendeu? Aí a gente fala, pô, fiquei agarrado nessa porra desse jogo, velho. A gente fala assim, aí vem o eu escuto, porque eu escuto o Eduardo falar, fiquei agarrado no Rodrigo. Isso é coisa de quem? De Sudeste mesmo, a gente fala assim mesmo. Ué, é do Sudeste, Eduardo? Mas é normal. Tá agarrado. Tá bom. Ok. Eu nem lembro como é que fala quando a gente tá preso. Aí, Zupão, é diferente? Ah, aqui você fala, você ficou preso em algum lugar, ficou preso na fase. Ó, Spider. Fica travado. Eu sou meio suspeito em dizer esse jogo, cara. Esse jogo, graficamente, até hoje, ele é lindo. Achei que tu ia dizer, sou meio suspeito não, pra ficar som, agarrado. Não, o som dele. O som, as músicas são perfeitas, os gráficos são perfeitos, o controle, a jogabilidade é lisa, entendeu? Lisinha, não, nada falha, nada. O jogo pra mim é nota 10, cara, esse jogo, cara. Eu ia falar que na época, eu concordo com... De 0 a 100? Eu concordo com o Neilson, que o jogo realmente era lindo naquele tempo e hoje também. E os caras fizeram um milagre com a placa de som do Mega com as músicas e efeitos. Não, as músicas desse jogo são lindas demais, cara. Pode pegar pra você ouvir, cara. Nossa. Mas o Mega sempre teve uma vantagem sobre o Super Nintendo em matéria de som, ou é mesmo? Não. Era o contrário. Né? O som do Super Nintendo era mais poderoso, mais potente que o do Mega Drive, né? O negócio é o seguinte, que nos jogos exclusivos do Mega Drive, os caras sabiam usar a potência do chip de som. Exatamente. Já nos jogos multiplataforma... Os jogos que era multiplataforma que saía tanto pro Mega quanto pro Super Nintendo, o Mega levava fumo no rabo. Então, eu só ia complementar. Como ele foi desenvolvido pela Sega, a Sega é a dona do Mega Drive, né, cara? Então os caras sabiam aproveitar bem o hardware que ele tinha, né? Por isso que assim, o quesito gráfico era bem legal, era bem bacana, o som era muito bom. O que eu tava falando do mapinha, quando você chega no final da fase, você tem que chamar o avião pra te levar de volta lá pro mapa, pra você escolher a fase. Tá, e me diz uma coisa, o piloto é o Capitão Boy? Não era, cara, eu tinha uma leve impressão que era, mas eu revisitei o jogo e não era. São os sobrinhos dele, Três crianças pilotando um avião, que É, e outra, se você não tiver em cima da bandeirinha certinho, o avião não vem. É, exatamente. Você tem que ficar na bandeira certinho, cara, senão nem adianta. Então, o pessoal falou da dificuldade e... A carona vai pro brejo. É, então, quando você chegava no final da fase, aparecia um personagem lá falando alguma coisa em inglês que a gente nunca entendia na época, e por isso que o pessoal travava, assim, como é que saía do jogo. Você tem que apertar o start e ali tem uma função pra você chamar o avião. Por isso que a galera meio que tava uma travada e não sabia o que fazer. Tinha um símbolozinho embaixo pra você chamar eles. Isso, você tinha que estar em cima da bandeirinha, como o Neils falou, e aí sim você conseguia chamar o avião e ele aparecia pra você. E o efeito sonoro, quando o aviãozinho aparecia, que ele pegava o Donald e levava pro mapa, o sonzinho, a musiquinha era muito legal, cara, muito bacana. Você tá esquecendo de uma coisa, e quando o Donald pega 5 pimenta, o que acontece? Ah, ele fica maluco, sai correndo lá, gritando. Ele fica invencível por algum tempo. Por um tempo. O Zupão é doido, é zoado, é de escolher esse jogo aí. Spider, tu jogou isso? Joguei na época do lançamento lá, cara. Eu só cometi a heresia... Nessa época tu já tinha comprado o Mega e comprava todos os jogos. Não, cara, graças a Deus, tive uma infância que a galera era... Cada um tinha um console, entendeu? Não era que nem o Nils. Jogava sozinho. Não vem de onda não que em 94 eu tinha Mega Drive, seu... Tu dizia que não tinha pra o pessoal não ir na batalha jogar. É, eu lembro dessa história aí. Mas acho que a gente esqueceu, é. Mas eu tinha um amigo meu que tinha um Mega, cara. E desde o começo, assim, desde o lançamento. E, porra, ele era... Tipo, a gente achava que ele era mega milionário, né, cara? Ele nem era. Ele morava num apartamento humilde e tal. Mas ele teve a felicidade de ganhar um Mega. Então a gente... Humilde depende, cara. Se for lá em São Paulo, onde o Zupão mora, não é humilde. Cara... Fato. O Zupão até ficou quieto, cara. Ele não falou nada. Mas é verdade. Tá quieto. Não há o que dialogar contra os fatos. A minha lembrança que a Kshot era o que o Nilson falou aí. Eu lembro que a primeira vez jogava... Caraca, o que tem que fazer nessa porra dessa fase, entendeu? Será que a gente esqueceu alguma coisa? Era tipo ir lá, resetar o jogo, voltar pra ver se tinha feito alguma besteira. Esse esquema, entendeu? Demorou um pouco pra pegar o esquema, assim. Como ele não era muito linear, ele tinha essa dificuldade aí. Mas depois pegava o jeito, cara. Eu fico imaginando que hoje, provavelmente, se eles fazem uma remasterização desse jogo, na hora que acontece isso, o cara aparece uma vizinha do lado, cara, ali, aperta, start, vai lá e chama o avião. Sinceramente, não. Deixa o jogo aí, velho. O jogo é muito bom. Muito bem. Cara, é tranquilo pra jogar hoje. É tranquilo. Deus, jogo é contra a remasterização? É, não, o jogo 2D, cara, quando passa pra 3D, fica uma bosta, velho. Na moral, bicho. Vinde os The King of Fighters, dá vontade de dar uma voadora no próprio criador que fez aquela bosta. E o Street Fighter? Não, o Street Fighter ficou mais ou menos. Mais ou menos. Tem certeza? Tenho certeza. O Zupão é doido, é zoado, é de escolher esse jogo aí. Bom, Zupão, então as tuas considerações finais aí sobre o jogo, e aí eu e o Eduardo vamos dizer aí se a gente ficou com vontade de jogar ou não. Bom, é um jogo de console, então, assim, caso a galera não tenha Mega Drive, provavelmente não tem, baixa no emulador, faz um teste, joga. Não. Tem que comprar um Mega Drive e comprar um jogo. Vai lá no Mercado Livre, dá uma procurada lá no Mega Drive no jogo, você vai ver que não vai dar raiva de você procurar. Mega Drive 120. Aí o Quackshot piratinha, 80 contos. Aí já foi. Tá, gente, então vou fazer aqui então. Tá? Pra quem ouve nosso podcast, eu acho que deve escutar outros podcasts. Eu não vou imitar porque só existe um Mercado Livre. Vou fazer o quê? Né? Eu não vou procurar no eBay. OLX, cara, OLX. O cara que não pode. LX. É boa, Spider. LX. Vamos lá, é isso aí. Vamos procurar no LX. baixa no emulador, cara, joga esse game, faz um teste. Ele é o personagem principal, é o Donald, tem o selo de qualidade da Disney, foi produzido pela Sega mesmo. O jogo é bacana e entra facilmente no top 10 da lista de Mega Drive de qualquer cara que teve Mega e jogou na época. Fácil, cara. É uma plataforma 2D muito bacana, bem construído. Não tem falha, assim, falhas grandes e tal. Não tem. O jogo é redondinho. Vale muito a pena jogar, cara. É muito bacana, cara. 10 de 10. 10 de 10. Na minha opinião também, 10 de 10. Olha aí. Mega Drive aqui, R$50. Em Belo Horizonte, seu Eduardo. Nossa, aqui se achar um Mega Drive é acima dos R$500, R$600, velho. R$50, tá aqui no OLX. Aí tem aquele o Megazord, ó. Mega Drive 3 mais Sega CD. Eita, nós. R$400. Meu Deus. Aí vamos procurar o Quackshot agora. Eu tenho o Mega Drive, só não tenho o Quackshot. Procurando aqui no LX, vamos ver. Eu acho que o meu amigo Luiz, ele tem o Mega Drive, eu acho que ele tem Quackshot, cara. Olha só. É, acho que o Luiz Sérgio tem. Quem tem não vende, hein? Ele ganhou o Mega Drive, cara. Tem mais ou menos um ano aí. Ele ganhou o Mega Drive, altas fitas, bacana. Mas em compensação, o Ricardo, eu ganhei uma Kid Chameleon. Aí sim, hein? Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Quackshot Mega Drive, R$80. Pô, é mais caro do que o Mega Drive. Original ou pirata? Original, tá aqui. Tem caixinha, tem manual, tem tudo. Não, até se, não, se tiver caixinha e manual completinha por R$80, isso, tá barato. Ah, tá barato. E se estiver funcionando, né? Tá funcionando, tá aqui na tela do jogo rodando aqui. Legal. R$80, aí bota mais 50, compra o Mega Drive, 130 os dois, hein? Na OLX. Nada melhor do que jogar no console real. Emulador é bom, mas nada melhor que jogar no console real, cara. Não, isso é verdade, é verdade. Vou perguntar pra ele se ele aceita o Kinder Ovo. Carai! Então tá, ficou. E aí, Eduardo, ficou com vontade de jogar com a Quackshot? Cara, eu fiquei curioso em conhecer o jogo. Mas não compraria um Mega Drive pra jogar esse jogo, não. Exclusivamente, não. Cara, não. Bota aí no emulador pra testar lá, Edu. Não, tem que comprar pra jogar. Nada de não, emulador. Não, caralho. Não é um jogo que me faria correr atrás de um Mega Drive pra jogar. É, se bem que pra mim nenhum se jogo fosse me faria correr atrás, se mas se fosse Phantasy Star, ele tava dando de ré no Kib lá. Não, pra também não. Ei, também não, não curto também não. Já, se fosse assim, já estaria cheio de Phantasy Star em casa. Não, Phantasy Star eu tenho aqui. Que Maria. Tem aí? No como dia. É que tu conseguiu isso? No aquele, o Sega Genesis Collection do PlayStation 3 tem o Phantasy Star 1, 2 e 3. Olha aí. Então tá bom. Deixa a ré no Kibe pra lá. Tinha que começar com essa mania de gaúcho, né, velho? Vivi dando ré no Kibe esse cara, puta merda. Meu Deus, é. Bom, eu, como eu adoro os joguinhos da Disney, principalmente o Pato Donald, que é o meu personagem favorito da Disney, cara, eu provavelmente eu compraria. Se eu tivesse um Mega Drive, né, que funcionasse direitinho, controle, tivesse, eu compraria o joguinho, jogaria, deixaria pra minha filha jogar também. É legal, se sair um remake eu compro aí. Rapaz, eu acho que sua filha jogar ela ia passar mal, cara, porque o jogo não é fácil não, cara. Não, eu já disse pra ti, ela joga GTA. Ah, o cara vem com... Ah, pelo lá. GTA tem buraco na hora que você cai? No buraco? É. Como é que é? Buraco, pô, nas plataformas, você... Pula, como? Você buraco? Pula. O cara cai de helicóptero, cai de avião, cai do prédio? É. Porra. Quer compa... Ah, não, vai ficar... Pessoa quando fica sem argumento. Nilson, cada jogo é filho do seu tempo, Nilson. É isso aí. Chuzupão é doido, é zoado, é de escolher esse jogo aí. Certo, gente, vamos passar para o próximo jogo aí. O Zupão escolheu um jogo de PC. Zupão, qual é o jogo, Zupão? Bom, de PC... Eu nunca fui de jogar muito no PC, nunca fui Master Race, nunca fui desse time nem nada. Cara, mas na época eu jogava muito, passava muitas horas jogando Roller Coaster Tycoon 2. É, ele é um simulador de parque de diversão. Tem um roller coaster aí no nome, mas ele é um simulador de parque de diversão, assim, né? Ah, de parque de diversão, parque... não é de montanha-russa? Não, não é só montanha-russa, é de parque de diversão. Bom, deixa eu começar aqui, né? Ele foi lançado em outubro de 2002 nos Estados Unidos pela Hasbro. Todo mundo conhece a Hasbro aí, né? É Hasbro, empresa pouco famosa aí. Então, é uma empresinha pouquinho famosa. Puxa vida, como é que é aquela versão do Banco Imobiliário? Aliás, Monopoly. Monopoly é o jogo original da Hasbro. Isso. Banco Imobiliário é da Estrela. Né? Foi publicado aqui, Banco Imobiliário pela Estrela. Só jogão pra não dizer o contrário. Ah, Neilson, para de mimimi, caralho. Uma hora dessa, mano. Guarda o alfinete aí, Nilson. Guarda o alfinete. Nilson, peraí. Pega a tua cestinha, Nilson. Fica do lado ali. Se tiver R$3, não, pega vou aí. Ter que falar. Não tô conseguindo, não. Vou ter que falar. O cara fica numa angústia que ele não aguenta. Segue. Bom, ele saiu só pra PC, esse game. É, o gênero dele é estratégia. Ele tem uma visão isométrica, assim, né? É estratégia barra simulação de parque de diversão, assim. É, você tem que administrar um parque de diversão. Você tem determinado dinheiro para poder... Tem vários objetivos, né? Um deles é você deixar o parque de tal maneira que mais visitantes entrem no seu parque em tantos anos, ou aumentar o parque em tantos anos, ou administrar, manter o nível de felicidade das pessoas, porque ele tem todos os bonequinhos, os cidadãos que estão andando lá no parque, você podia clicar em cima deles, aí você via o nível de satisfação dele. Ô, então... Zupão. Oi. Isso era jogo de Forever Alone, tá ligado? Não era, cara. Jogo de Forever Alone é The Sims, cara. É The Sims. Pois é, eu ia te perguntar, isso não é um meio que um The Sims da época? Acho que tá mais pra Sin City, não tá não, Zupão? É, ele chega mais perto do Sin City do que The Sims, cara. Ah, se é Sin City... Ele tem uma pegada do SimCity, de simulação, assim, também. Você constrói o parque, a montanha-russa você desenhava ela peça a peça. Cada looping, cada circuito, você colocava a posição de entrada e saída do brinquedo, desenhava a fila, colocava, sei lá, carrossel, colocava outros brinquedos, assim, em volta, contratava funcionário pra limpar o teu parque. Mas na época era legal isso daí. Pô, vocês moram em São Paulo, cara. Nessa época aí, Play Center bombava aqui em São Paulo, cara. Todo mundo ia, todo mundo conhecia. Era um point bem grande, assim, o Play Center. Cara, esse jogo fez muito sucesso aqui, cara. Muita gente jogava. Tá, então fez muito sucesso por causa do Play Center. Não é que é por causa do Play Center. Tô falando por causa da época. Tô me sentindo excluído agora. O espírito de porco, ele tá escutando. Tô me sentindo excluído agora, Não é, bom, cara. Porque só porque aqui não tinha Play Center, eu não poderia gostar desse jogo aí que eu nunca vi. Não, o Play Center era um grande parque de diversões aqui de São Paulo. Na tua terra aí, eu não sei que outro parque de diversão grande que tem. Tem o Beto Carreiro. Aqui tem os parques. Aqui tem os parques de rodeio, rapaz. Aqui o troço é. Então, cara, mas o game era legal, assim, você administrar o parque, construir o parque do jeito que você quer ali, era bem bacana. E tinha um detalhezinho que a gente gostava de fazer na época. Você construía a montanha-russa e colocava pra testar. Aí eu dava um start lá e o carrinho fazia uma rodada e aí ele tinha as estatísticas lá. Se ela é muito radical, se ela é muito quieta, muito parada, tal, tinha algumas estatísticas, o tempo de percurso. Quando você... O foco é a montanha-russa. É, a montanha-russa então. É o foco do jogo, porque é o que chama mais atenção. Você construir a montanha-russa em volta do parque, do jeito que você queria. É, até porque ela é que nem tu falou, né? Tu vai construindo, tu pode fazer ela de várias formas. A montanha gigante, a roda gigante, a única coisa que tu pode fazer é botar ela num local e deu, isso. Né? É, a roda gigante, carrossel, tinha tipo barco viking, assim, alguns brinquedos eles não tem como você construir diferente. Mas a montanha-russa dava, teleférico dava pra você marcar o trajeto dele. E tinha os brinquedos que era com água, como se fosse tobogãs de água, assim, você também escolhia o trajeto. Tinha uns outros brinquedos que eram como se fosse carrinho de bate-bate, assim, ou que anda numa pista, dava pra você escolher o trajeto também. Mas a grande atração, assim, eram as montanhas-russas mesmo. Chuzupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. E não saiu um jogo depois que era só montanha-russa? Só de montanha-russa? É, não saiu? É o Roller Coaster Tycoon. Não, então, é o que eu falei, é o que eu escolhi, o Roller Coaster Tycoon. Dois. Então, ele é de montanha-russa. Sim. Vai andando, né, Eduardo? Puta merda, bicho. O grande foco do game, do jogo, era a montanha-russa, mas tem mais coisa além dela. Não era só montanha-russa por si só. Tem os agregados. Sim, tem os agregados. Esse jogo eu não joguei, tá? Mas eu lembro a galera que tinha PC, que eu conversava, a galera gostava muito desse jogo. Sim, cara, era divertido, era bem bacana o game. É, tipo, essa ideia de gerenciar o parque, ver a satisfação da galera e tudo mais, e administrar recurso. E ele era muito bem feito, né, Zupão, também? Sim, era bem redondinho. Ah. O detalhe que eu ia comentar lá é assim, enquanto você testava a montanha-russa, se você desse um sinal verde, ele abria e o pessoal começava a entrar, né, os visitantes começavam a entrar. No meio do trajeto, você podia ir lá e eliminar uma peça do trilho. E quando você eliminava, o carrinho saía voando, a galera pulava do carrinho, explodia tudo, meio morria. Caralho! Pois é, cara. É um meio de provocar acidentes igual ao City, cara. Você forçava acidente, cara. Que isso, cara. A gente fazia isso de vez em quando só pra dar uma quebrada no gelo, entendeu? Mas tinha Tipo Sin City mesmo, que a gente pegava e fazia os desastres lá pra poder, né, dar uma mudada. Sim, é, os desastres do Sin City, exatamente. Bagunçava tudo, quebrava tudo. Então. Isso. Mas você tinha, tipo assim, uma forma de você ganhar o jogo? Ele era por objetivos. É igual o Sin City, assim, ele tinha os objetivos. Aí um deles. Caralho, velho, eu tô olhando aqui. Caraca, muito show. É, ele velho, é massa, velho. Cara. Ele é bacana. Tá. Tinha uns objetivos lá do tipo assim. Isso, ele tá se retorcendo lá, cara. Ele tá assim, vamos, qual que é o próximo jogo? Vai, desgraça. Vai, Nilson. Come uma maçã aí. Chupa que é melhor durar mais. Cara, é muito legal, eu sou fã desse tipo de jogo. Esse Zupão, esse é um. Esse joguinho, eu vi ele muito. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui onde eu moro, nos mercados, nos hipermercados, tem uma. Às vezes tem uma banquinha onde ficam as revistas de culinária e coisa e tal. E algum tempo atrás tinha as revistas de games, aquelas que davam demos, demonstração, aquelas coisas, sabe? E tinha muito tempo ficou essas revistinhas com esse joguinho. Lá onde eu visitava, que eu não lembro qual é a loja agora. Mas durante muitos anos ficavam as revistinhas lá desse aí, porque ninguém comprava. E eu nunca vi ninguém jogando. E na época a internet não bombava tanto assim, pelo menos pra mim, que não tinha mas, PC. Mas, Zupão, você jogava esse jogo aí no seu computador? Sim, Nilson, jogava no meu computador. Você jogou ele quando, esse jogo aí? Ai, cara. Você lembra mais ou menos o ano? 2003, eu preciso puxar aqui, velho, não lembro. 2003, por aí? 2004? E quando que é o jogo? Ele é de 2002, essa segunda versão, o Tycoon 2. Caralho, o cara é rico mesmo, não. 2002 o cara tinha PC, velho. Tá, né, que véio? Pariu, velho. Falo, cara, outro rico aí, ó. Eita, caralho. Que rica! Cara, eu tinha PC nessa mas época. Mas olha a viagem, olha a viagem do... Meu tio. A viagem do jogo tem um terreno com lava. Tobo água perto de uma lava, cara. Caraca, parece o cenário do Diablo, aí eles tiraram e botaram a montanha-russa, tá ligado? Não gosto de zoar, não, mas enquanto em 2002 o cara jogava rolando a rola, eu jogava Shemui, velho. Olha aí. Shemui você jogava em que plataforma? Em que console? Dreamcast. Então, depois sou o rico que tinha um PC. Falou nisso, um abraço. Vou te falar uma coisa, eu trabalhei trabalhei 2 anos na batedora de galinha pra comprar meu Dreamcast. E você sabe lá o que o Zupão fez pra comprar o PC? Hadouken! E não foi só eu que comprei, meu irmão. Eu tinha 300, meu irmão tinha 300, o videogame era R$700, o cara fez por 600 pra nós. É, eu paguei 600 também, meu. Entendeu? E meu irmão deu 300, o videogame era metade meu, metade do meu irmão. Agora eu te falo, quem é o rico mas agora? Mas o Zupão comprou ele em São Paulo, cara. Então, né, o PC dele comprou em São Paulo. Então é muito mais caro era, do que era mais de 8 lugar. Mil o não, PC cara, naquela época. Eu devo ter jogado ele, eu acho que no meu primeiro PC. Quem comprou não, foi meu tio na época, eu não trabalhava, olha eu fui só, trabalhar depois. Imagina o tio do Zupão quando é que rapaz, quando o tio dele era... E era um PC velhinho, né, cara? Não era top de linha, caô. Não era nada, era velhinho pra caramba. Olha o caô, olha a mentira. Cara, eu gostei do Zupão, olha, te digo que deu vontade de instalar lá no computador da empresa. Só tem instala na calculadora que roda, mano. É. Não, tá vendo assim. Precisa de pouco recurso pra rodar, mas... Ô, Eduardo, roda aí, Eduardo. O computador da Xuxa com certeza roda. Computadora roda. Meu PC da Xuxa roda, Eduardo. Com certeza. Tá que pariu. Ah, sei lá, velho. Não me chamou muita atenção, não, pra te falar. É isso aí, Edu, tá nojento, caralho. Né? Safada. Não, isso vibra, sincero, vibra. Eu tô ouvindo, mas velho. O Eduardo tá chato hoje, hein, por um real mesmo. Spider, não, velho, eu não tô chato, eu tô gigante, é diferente. Eu tô gigante. Ô, Edu. Ai, jogou, é, Edu, cara, jogou o Cavaleiro dos Zodíacos, alma dos cavaleiros, alma dos soldados, aí agora tá, né? É triste, né, cara, o hype toma conta do humor da pessoa. Tô, aí ia ver um quadriculadinho ali, serrilhado, não quero mais, não gosto. Não, cara, não é nem questão disso. Eu acho jogos desse tipo muito interessantes, saca? Ah, só que, tô vendo. Sério, só que, tipo assim, velho, a ideia desse aí do parque, da montanha-russa e tal, tudo, não me chamou tanto a atenção, tipo, não me motivou a querer ficar construindo um parquinho e vendo a galera se digladiando lá dentro e morrendo atropelada pelo carro. Caraca, eu vi aqui, foi o cara construiu uma montanha-russa muito alta e aí o carrinho da montanha-russa subiu, vinha vindo outro atrás e o outro desceu. Então, esse tipo de coisa você podia controlar, você colocava um, dois, três carros na montanha-russa, controlava a velocidade deles, tinha alguns ajustes pra você fazer. E o mais legal, cara, era você fazer uma montanha-russa mais louca, mais chapada possível, cara, que dá vários loopings, várias voltas. Gostei, principalmente da questão da lava passando ali. A gente construía, pelo menos assim, eu construía a montanha-russa que eu gostaria de ver num parque mesmo, sabe? Um parque que eu fosse, assim, visitar. Nossa, se eu fosse construir uma montanha-russa que eu fosse andar, ela seria só reta, assim. Caraca. Carro céu. Emoção zero. Você é meio cagão pra montanha-russa, tipo? Aí não. Hã? Você é meio cagão, assim, pra montanha-russa, cara? Tu não curte, eu não? Sou cagão pra tudo, cara. Até pra sair de casa. Caraca. O Zupão é doido, é zoado, é de escolher esse jogo aí. Então, o Spider, e aí, Spider? Ficou com vontade de jogar? Cara? Ah, cara, eu achei massa o jogo. Eu acho que eu vou... No futuro próximo aí, posso tentar jogar sim, cara, isso aqui. Sai do outro movimento. Mentiroso, né? E eu vou dizer. Uma coisa eu digo, o Spider de festa. O Spider disse aqui, vai jogar, ele joga. O Spider foi o único que instalou o joguinho pra jogar comigo lá, o do Senhor dos Anéis, lá, o do RTS. Aí, né? Ó. É isso aí. É verdade, cara. É, e assim, eu gosto muito de SimCity. Tipo, apesar de não ter muito tempo pra investir pra jogar, esse aqui eu tô vendo que é bem mais advanced que SimCity. Até falando do próprio 2000, inclusive. E eu nem é pelo acidente que eu acho massa pela administração mesmo. Sim, tem um esquema de gerenciar recurso bem legal, cara. Você tem grana, você tem que pagar funcionário, tem mecânico. Se muitos brinquedos quebram no parque, a galera fica de saco cheio e começa a ir embora. A tua arrecadação diminui. Tem um lance de gerenciamento assim interessante também. Eu achei massa, mesmo. E eu gostei, eu gosto desse tipo de jogo, não sabia que era assim, senão provavelmente já teria jogado em algum passado distante aí. Hoje talvez com a falta de tempo e tantos outros jogos mais atuais, talvez, quem sabe no trabalho aí, né, onde eu tenho tempo. Tá que pariu. Você imagina o trabalho do cara. Essa resta aqui do meu lado se rindo. Tá que pariu. E vou perguntar agora pra pessoa mais interessada no jogo aí. Neilson, e aí, Neilson? Gostou do jogo, Neilson? Passo. Tira a maçã da boca e fala. Ai, ai, ai. Ele gostou tanto do jogo que não pensou nem pra responder. Desse jeito, cara. Ele é safado. Passo. O Zupão é doido, é a zoada de escolher esse jogo aí. Cara, ô Zupão, eu vou confessar pra você que eu nunca tinha visto um gameplay desse jogo, cara. Eu achava que era um jogo completamente diferente, cara. Tá vendo, cara? Eu também achava. Eu achava até, inclusive, que era 3D. Era essa, pessoa, essa imagem assim. Que eu tinha também. Eu achava que era bom. Hadouken! Isa! Não, esquenta não, cara. O que é do Neil está guardado, cara. Tá guardado. Eita! Puxa, amor! Arame liso não arranha ninguém, não, meu. Hadouken! Começaram o ano já se prometendo. Não, isso vai pro ano inteiro já, tô vendo. Já. Isso vai. As férias serviu pra acumular. Peru de São Paulino vai pra dentro, filho. Olha, eu já te falei, o QT tá guardado. Esquenta não, tá aqui, tá guardadinho. Bom, Zupão, então, dê aí as suas considerações finais pra gente tocar o barco. Bom, quem não conhece o jogo, dá uma olhadinha em vídeo de gameplay no YouTube. Vale a pena pelo menos conferir, ver qual é que é o jogo. Se você jogou SimCity 2000 e curtir aquela pegada de construção da cidade, administração, certeza que vai gostar do jogo também. Ah, joguei pra caralho. É o que eu ia falar pro Edu, dá uma olhadinha em vídeo de gameplay, que você vai ver, cara. Faz isso não, melhor jogar pedra na cara dos outros, velho. Mais olha, emocionante. Tá... Isso aí é medo de testar o negócio e gostar. Né? Não, mas claro que é. Mais claro emocionante, você taca a pedra na cara dos outros e corre, maluco. Se pegar, você tá fudido. Bom, deixa de ser emocionante mesmo, né? Bom, então vamos. Depende, se for numa ladeira, o cara imagina que é montanha-russa, né? Tá rolando. Bom, então vamos dar seguimento aqui na rodada. Então, Zupão, fala pra gente aí, pelo menos pra mim é o momento mais esperado, o teu jogo de arcade fliperama, cara, que tu vai indicar aí. Bom, galera, pro arcade ou flipper, como a gente chamava na época, eu vou puxar aqui Cadillac and Dinosaurs e eu quero ver o Neilson falar mal agora. Truco, ladrão. Fala mal desse jogo, cara. Olha, chamou pra porrada. Quem é macho gosta daqui. Baixei a mão. Pera aí, o cara que falar que Cadillac Dinossauro é ruim, ele tem que morrer, velho. Pelo amor de Deus. Então, tá vendo? Apanhar. Tem que ser comido por um dinossauro. Merece tomar uma voadora giratória do Mustafá. Ai, ai, ai, ai. Merece um retequefug. Retequefug. Então, o Zupão, eu acho que todos nós aqui já jogamos, gostamos, somos fãs de Cadillacs e dinossauros, né? Convença quem não conhece a conhecer e quem jogou e não gostou a... convença eles que o jogo é bom. Bom, vamos lá. Esse jogo tá bom, já é mais que o suficiente pra terminar por aqui. Não precisa muita coisa. Não, mas tô ligado, só o nome desse game aqui, pô, quem não conhece, quem era da época, frequentava Flipper e não conhece esse jogo aqui, que atira a primeira pedra, velho. Mas o Pão e o Adriano, que tem 15 anos, cara, que não era dessa época. Então que vamos que lá. Vai dizer pra ele? Ou pra Aninha, que tem 18 e... Pra essa galerinha mais nova, que não conhece esse game, ele saiu em abril de 93, foi desenvolvido pela Capcom, então só aí você já tem um bom parâmetro. Tinha DLC pra Cadillac Dinossauro? Não, tu comprava DLC, você novo, só comprava uma assim? Ficha, botava na maquininha e... Se e divertir, se comprasse, cara, duas fichas, não vinha um dinossauro novo, coisa assim? Não tinha. Não? Então não é a Capcom, cara. Não foi a Capcom que fez esse jogo. Era uma outra Capcom, né, velho? Era uma outra era. Era tempos, né? Um dos velhos tempos. Ela tempo da humildade, né? Tempo da humildade. Se fosse hoje, né, o cara tinha que comprar 5 fichas pra poder terminar o jogo. Se bem que na época não era muito difícil, porque o jogo ele tinha uma dificuldade alta, cara. Então você não conseguia zerar o jogo. Não, mas daí a culpa não é do jogo. A culpa é do jogador que não joga tão bem. Não, é, cara. Hoje em dia, se tu não tem... brutal mesmo. Hoje em dia, se tu não tem tudo de um jogo, é porque tu não tem dinheiro. Tu é pobre, então... né? Na época não, na época era ruim mesmo. Esse daí foi um daqueles jogos que alto spawn foi sendo usurpado, né? Aí, a história do pão. Mas segue, Zupão, segue, Zupão. Então, vai lá. Esse game ele só é considerado assim, um dos melhores beat'em ups de todos os tempos, cara. Não, vai lá, pra, mim, pra mim é o melhor beat'em up de fliperama, é o melhor, cara. É. Então, eu também concordo, cara. Cadillac, eu concordo que é o melhor beat'em up de todos os tempos, cara. Ele é completo, ele é completo. Cara, eu acho ele muito foda. Tão foda que tem um bar aqui perto da minha casa que recentemente eu até fui lá jogar junto com o pessoal da Alvanista. Hashtag partiu Minas Gerais. Ah, você foi com o Fred e com a Bárbara, né, Edu? Isso. Cara, lá tem... E, velho, a maquininha lá... Pena que não é a máquina lá original pra você jogar com 3 personagens e tal. É a máquina lá pra você jogar só com 2 e tudo. Mas, mesmo assim, velho, é bacana, viu? Vale muito a pena. Zupão é doido, é zoado é de escolher esse jogo aí. Spider, tu não falou o que tu acha do jogo ainda. Cara, eu gosto muito do Cadillac Dinosaurs. É o melhor de todos os... Mas meninos. Eu não sei se eu acho ele melhor, cara. Claro que não é, claro que não é. Gente, qual ainda, que você acha gente, melhor? Nós ainda vamos falar do melhor. Não, não. Qual surpresa, você acha, não vou falar, não vou falar. Deixa, Nilson, quando guarda. Agora a minha indicação eu falo. Não, vamos guardar... Ô, Nilson, vamos guardar o alfinete pra atacar nos caras aí depois, cara. Tá bom. Ah, dá bunda pra ele, tava aí até agora te zoando aí. É. Os caras mudam de muro como quem muda de roupa. Que pariu, você. Veja bem, eu sou um cara pacífico, cara. Eu sou um cara que se fuder e tal, mas eu sou um cara pacífico. Tá bom. Então segue, Zupão. Então, esse game foi baseado num quadrinho, cara, da época de 1987, cara. É baseado em um quadrinho? Exatamente. Olha só, cara. Não sabia. Eu sabia dessa. Fala o nome agora. Fala o nome. Não sei, cara. O nome do quadrinho eu não sei. Eu sei que ele é baseado... É Exo alguma coisa, né? O nome do quadrinho é Cenozoid Tales. Aí. Eita, caralho. Por isso que eles trocaram o nome, né? É. A de lá que Daniel Sors é mais comercial, né? E tem uma outra coisa também, né? Acho que eu ia falar agora. Esse jogo tinha um desenho aí, né, cara? Ah, justamente o que eu ia falar. Tinha cara. Um desenho? Tinha. Passava na Band. Olha só, fiz de conta que não sabia pra criar um suspense. Olha só! Muito bom, conseguiu, hein? Conseguiu. Globo de Ouro. O desenho é bem mais ou menos, cara. Desenho é mais ou menos mesmo, cara. Não, cara, não eu vou te falar que esse desenho eu não assistia, não. Não sabia, não, que tinha. Olha aí, cara. Eu jogava o jogo... Ainda bem que tu tava aqui pra indicar o jogo, não o desenho, né, Spam? Exatamente. Anos depois, eu descobri que ele era baseado num quadrinho aí de tempos atrás, de 87, mas não sabia que tinha desenho, não, cara. É, o jogo, inclusive, foi feito pra promover o desenho. Era tipo, eles nasceram mais ou menos na mesma época, assim, sabe? Um pra promover o outro. Bom, pelo jeito não deve ter funcionado tão cara, bem. Cara, pro desenho não funcionou muito não, porque ele é igual o Nils fala aí, não é nem 3 por 1 real, cara. É tipo 0,25 por 1 real. Ixi, caralho. Tipo, é muito... A história não cola, né, bicho? A história não cola de jeito nenhum. É, e no arcade a gente não tava muito ligado na história. É matar dinossauro... máximo possível fazer durar a bichinha pra, né? Pelo menos naquela época. É, mas... Não, a história do Cadillac que os dinossauros voltam depois que destruíram fuderam com a terra toda, né, velho? Os dinossauros voltam de novo. É, ele se passa num futuro distópico, onde tem um monte de dinossauro selvagem, assim como hoje a gente tem elefante, tigre e tal, naquele mundo eles têm dinossauros, né? E aí você escolhe lá entre 4 personagens com características diferentes pra poder jogar. E, cara, a música tema desse game era excelente. Os efeitos sonoros, cara, impressionante. chamava muita atenção no fliperama lá, por causa dos sons, dos efeitos sonoros, cara. Você podia controlar, na segunda fase, se não me engano, você controlava um Cadillac. A galera pulava pra dentro do Cadillac, você controlava o Cadillac pra ir atropelando todo mundo. Era muito bem desenhado os sprites, cara. Cara, se tinha uma coisa que a Capcom sabia fazer naquela época, era beat'em ups, né, cara? Pois é. Que pariu. Só jogão, cara. Só jogão, cara. É, ela e a Konami, né, cara? Logo em seguida. A Konami fazia muita coisa boa também. Certeza. Ah. Mas o Zupão, o jogo era muito redondinho, né, cara? Em termos de harmonia, assim, na tela, as coisas acontecendo, tipo, jogabilidade redonda pra caramba, era muito bom, né? Tinha algum outro golpe especial deles, cara, tinha variações dos golpes, eram bonitos de ver, assim, os sprites, os movimentos que eles faziam. E tinha quatro selecionáveis, né? Sim, quatro selecionáveis. E alguém sabe se a máquina original é pra quatro? A máquina original é pra 3. É pra 3. Pô, sacanagem, por que 4 pessoas? Esse é um dos talvez efeitos que eu coloco. Acho que talvez pelo espaço, sei lá, cara. Ficar 4 pessoas ao lado, uma máquina teria que ser muito grande. Pô, mas espaço por espaço tem X-Men, a pessoa, nem parece que a Capcom fez o X-Men depois. Era 6 pessoas. Era 6 pessoas na máquina. Sabe, provavelmente X-Men foi feito depois desse game, né? Foram experimentando depois, né? Não, foi bem depois, cara. Eu acho que foi 93, por aí. Mas o jogo é de 93, cara. E se vocês pararem... Cadillac e Dinossauro de 93? É, 93. Uhum. Caralho! Cara. Eu achei que era de 80 e alguma coisa. Que nada, não, cara. Não. Abril de 93. Olha! É novo. O jogo é novo. Porra! Caralho. Cara, na minha cabeça era muito mais antigo. Agora, você quer saber pior? X-Men é de 92. Caralho! Aí... Ah, não. Então tava muito caro botar mais alguns... Talvez. Baixa isso aí. E ele além disso que o Zupão falou, tinha também que os personagens... Era um dos poucos que a maioria dos beat'em up, você usava arma, mas era arma branca, tipo faca, porrete, cano... E ele não, você pegava metralhadora, fuzil, bazuca. Ah, tu queria cano e faca contra dinossauros. Puta não, que pariu, né, Neil? Não, eu não tô falando isso, tô falando que ele tinha armas de fogo mesmo, né, cara? Porra, mas tu tá lutando contra dinossauro, claro que tem que ter arma de fogo. Entendeu? E também. Ainda. Se você, não sei se vocês sabem, mas se você ficar parado um perto do outro quando você tá jogando de dois, eles fazem um ataque diferente, já viu? Um pega, joga pro alto e você faz o ataque. Olha só. Você já percebeu? Não sabia. Eu não sabia também não. Não sabia não. Aí, olha aí. Tá vendo? Olha só. Hoje é o dia das descobertas, né, cara? Aí. E qual que era o personagem preferido de vocês aí pra jogar? Ah, o meu era o cara. O tipo de boné lá. O Mustafa. Mustafa. Esse aí. É porque ele era. Eu jogava mais com ele. É porque ele era o mais equilibrado de todos, né, cara? É porque ele tinha força boa, era rápido. Se, na época eu não tinha essa noção, Nilson. Não, eu já tinha. Era mais... Eu já tinha. Não, mas é que tu é uma pessoa fora do normal, Nilson. Então não se compara. Não. Quando eu falar isso, tu não tenta se comparar, que não tem comparação, entendeu? Não, aí você tá querendo me zoar, eu tô ligado. Pra mim é que eu queria ser parecido com ele, então, né? O problema era que o Mustafa era o concorrido, né, cara? Se você ia jogar de dois ou três, você fatalmente tinha que escolher algum outro, né? Pois é. Então, quando não dava pra jogar com ele, eu jogava com a Hannah. É, eu também. Era a minha segunda opção. É. A Hannah era mais ágil, só que era a que menos era o que menos tirava sangue dos personagens, cara. Que era o padrão na época, né? As mulheres eram mais rápidas e sugavam menos. Mas, cara, sinceramente, assim, eu não lembro. É o que o Tim Blue falou. O Neilson percebia isso daí, mas não era todo mundo, cara. A galera não se ligava muito, não. Era muito difícil alguém. O Neilson tinha, né? Tatos que ninguém tinha. Era difícil alguém perceber esse tipo de nuance, cara. Um é mais rápido que o outro, um tira mais sangue que o outro. Era muito difícil. Mas isso aí eu aprendi com os caras mais velhos, cara, do fliperama, que me ensinou essas paradas, cara. Olha aí, o Nilson frequentava uns fliperamas muito estranhos, alguns queriam matar ele, outros queriam ajudar ele. Cara, na época eu fazia teste, cara, eu escolhia um personagem diferente por vez e eventos, o que era de diferente, cara. Não, olha Olha só. Tipo... E Eduardo, tu que joga mais recentemente, jogou mais recentemente, não sente vontade de sair de casa um dia, pegar, ir lá e jogar? Total, cara. Total. É, mas não faz. Por quê? Cara, eita. Não, até fiz isso. É? É, teve que o quê? Umas 2 semanas pra trás, logo depois da virada do ano, tava voltando o... Se eu descer 2 pontos antes do que eu desço pra eu chegar na minha casa, é em frente o bar onde tem o jogo. Aí eu desci lá, parei, joguei 2 fichas então, e embora. Então tu tá desafiado a tirar uma foto da máquina, tu jogando lá. Tira uma selfie lá. É, tira uma selfie jogando pra gente colocar no post desse episódio pro pessoal conferir o Eduardo jogando aí, tá? Tá, beleza então. Mas dá destaque na máquina, por favor, tá? Porque tu... Bandido. Ô Edu, fala uma coisa, quanto você lembra qual o valor da ficha lá? Quanto que o cara cobra a ficha? Ah, uns 10 reais. Não, tá 1 real. Carai. É real a ficha. Tá barato. Aqui é R$3,50 pra jogar. Caraca. No shopping. Eita, no shopping aqui tá 5 reais a ficha. É só em shopping pra encontrar isso aí mesmo. Caraca, eu não sei quanto tá a ficha aqui. Faz tempo que eu não uso no Flipper, mas eu vou pesquisar. Cara, vocês já pararam pra pensar que o troço não existe hoje em dia? Que se a gente pegar e montar umas máquinas, de repente essa porra dá dinheiro? Nossa, cara. Se não cobrar esses valores estratosféricos que a galera cobra. Sim, aí... Sim, 1 real a ficha. Beleza, velho. 1 real a ficha. Aqui é bota tudo centavo. Nível 8, tudo nível 8. Aqui é 50 centavos, mas é aquelas multijogos. Você escolhe... Não, multijogo, caralho. Não, só tem essa. É seu jogo. Aqui só tem essa, mano. Fliperama aqui só tem assim, cara. Não, eu não quero assim. Eu quero comprar o coisinho de ficha, botar e 1 real a ficha, isso aí. Eu acho que rende, cara. Eu acho que rende. Ué, 1.500 fichas paga mais. Caralho. É, eu estive olhando por essas máquinas, R$1.500. R$1.500? Essas que tinham o jogo já instalado, só o jogo. Não, é que vem com computador. Ah, com multijogos. Ah, vem emuladorzão lá. Sim, mas daí tu pega e bota o negocinho de ficha, né? Escolhe um jogo e deixa ali. Nossa senhora, eu sou louco por isso, cara. Eu vou ter uma ainda, vocês vão ver. Cara, Espero que eu ainda tenha podcast até lá pra poder mostrar pros ouvintes aí. Cara, eu vou falar aqui, ó. Eu tenho um esqueleto desenhado de um arcade, cara. Madeira por madeira, encaixe por encaixe, parafuso por parafuso. Olha só. Eu tenho um projeto feito no SolidWorks. Não, cara, eu tenho na mão mesmo, cara. Peguei a régua, a folha quadriculada, desenhei tudo lá. Olha aí. Medi, calculei, fiz um monte de coisa. Eu tenho um projetinho... Uma TV de 32? Não. Eu tô considerando um monitor mesmo de... 17 tubo, polegadas, né? Quadrado. De tubo, né? Não, monitor LCD mesmo. Ah, sim. Um LCD de 17 polegadas, quadrado, né? 4x3. Nelson, pra ele botar um monitor de tubo, ele tem que roubar o teu. Seu rabo. Ó, eu tenho um monitor 17 do computador tubo aqui, se quiserem, hein? Olha aí. Não, ninguém quer. Então, se quiserem, por isso que eu falei. Meu monitor é de 22 LCD, seu boi. E depois a gente que é rico, hein? É, aí ó, ostentando aí, ó, ostentação aí. É, ele comprou isso aí com os 2K, não, pai. Agora que ele tem uma TV 29 de tubo, então aguenta. Não, é 49. É 49? Caralho? Não. Não é 49 que falou? Não, de 29 de tubo é minha, a de 49 é do meu irmão, que eu jogo Xbox lá dentro. Cara, é do teu irmão, é nosso. Ah, tá bom. Esqueceu que teu irmão tá devendo a metade do Dreamcast? Ô, oh, porra, não, né? Tá doido. Tô cobrei nada do meu irmão, não. Chuzupão é doido, é zoado, é de escolher esse jogo aí. Bom, alguém tem mais alguma coisa importante, relevante pra falar sobre Cadillac and Dinosaur? Eu tenho, cara. Te liberta, Nilson. Quem vai falar agora, Nilson? Fala. Só tá é um frente. Jogo, vai. Cara, que eu sempre quis. Obrigado, Nilson. Peraí. Peraí, pai. Obrigado, Nilson. Não, peraí, pô. Peraí, pô. É um jogo, cara, que eu sempre queria ter em algum console. Não importa qual, cara. É mesmo, e, né, cara? Não saiu. Ele não né? saiu pra console nenhum, mas você sabe por causa de quê? Porque daí é porque eles iam lançar igual o Final Fight lá, capaz, não, e tu ia reclamar. Não, não é nem questão disso, cara. É, você sabe que a Cadillac tem o direito em cima do jogo, a produtora. Isso mesmo. Então, eles perderam a licença. Tipo, a Capcom tinha licença pra fazer esse, o Cadillac. Na época, ela podia vender ou fazer o jogo pra console. Mas ela demorou muito, ela só tinha praticamente, ela só fez um ano só de comprou a licença, né, da Cadillac. Sim. Por um ano só. Aí acabou a licença, ela não pôde fazer porte pra console nenhum, porque depois eles, a Capcom foi pedir a Cadillac, e a Cadillac queria uma fortuna, então eles deixaram pra lá. Eles só, claro, podiam fazer a placa, né, do jogo, mas fazer pra console... Não, não fizeram pra console nenhum por causa disso, fez, cara. Fez sucesso, né? Fez sucesso aí e ferrou. É isso que é o problema. Pra você ver que ele não saiu pra console nenhum, porque o Capitão Comando saiu pra console. Como é que fala? O Final Fight. Capado, né? Mas saiu. Capado, não tô falando isso. Eu tô falando que saiu. O Punish saiu, que é o Justiceiro. Saiu pro Mega Drive, feio pra caralho, mas saiu. Entendeu? Cara, isso é uma pena, porque se esse game saísse pra plataforma, ou mesmo hoje em dia no Xbox, aí no Play 3, que sai o jogo na PSN lá pra você baixar e tal, cara, isso aí venderia muito, cara. Venderia fácil, cara. Eu acho que na Xbox Live deve ter, cara, pra baixar isso aí. Na Xbox Live? Acho que deve ter. Qual jogo? O Cadillac e Dinosaurs. Eu acho que não tem não nisso. Não tem. Ficou só nos arcades mesmo, cara. Não saiu pra nada, nada, nada. Mas o Mami Lindão tá aqui, pessoal. Ah, não, aí é nóis, né, velho? Impressionante. Na verdade, as empresas na época, tem muito jogo aí que tinha no arcade que poderia sair, né, cara? Tipo, nas gerações atuais, que eu acho que ia vender. Eu não sei porque que a galera não relança, sabe como? Rapaz, e o Cadillac foi uma febre no fliperão. Todo mundo jogava essa puta, cara. Mas, ô Nilson, Ela só saiu pra... ô Nilson, ele só saiu em placa CPS1, só. Isso, só naquela placa gigantesca. Não saiu pra mais nada. Agora imagine, por exemplo, se lançam aí, quer ver, só pra pegar de exemplo, um Punisher, que também era um beat-up do caramba. Imagine se não lança pra console, se não ia vender. Não, ele saiu pro Mega Drive, o Punisher. Sim, ele saiu pro Mega Drive, mas eu tô falando que você sai agora no PS3, entendeu? Na PSN, por exemplo, no Xbox. É a mesma versão do arcade, né? É, exatamente. O mal que a Capcom agora, ela só vive só de dois jogos, né, cara? Que é o Street Fighter e o Resident Evil. São dois jogos muito bons, mas, tipo, ela esqueceu totalmente de todas as franquias dela lá do passado, cara. É que, na verdade, ela teve que se reestruturar, né, cara? Ela teve que se firmar nos que renderam mais lucros, né? Então... Infelizmente, alguns, né, ficou, Mega Man morreu, fizeram recentemente Strider e, apesar de ser um joguinho legal, ficou, né... Strider, até que eu gostei do resultado, cara. Não, Strider e o novo é um jogão, cara. Aí... Pois é, mas não... Não sei. Não tem a mesma magia que tinha antigamente, entendeu? Não fez tanto sucesso. Não fez tanto sucesso. Eu achei ele Não fez tanto sucesso, mas é um jogo bom, velho. Entendeu? Sim, pra ser jogo bom. Quanto a isso. Tem jogo aí que. Pra você ver que o Shenmue, ele é um jogaço até hoje e não vendeu porra nenhuma, velho. Entendeu? É isso que eu tô falando, pô. Tem essa. Bom, mas. Zupão, então, duas considerações finais aí sobre Cadillac and Dinosaurs. Bom, como não saiu pra lugar nenhum, ficou só no arcade. Mais que recomendado, galera, baixar um memezão. Não. Compra. Todo mundo indo lá pra Belo Horizonte, lá, passa a noite na casa do Eduardo lá e joga lá. No bar por um real. no barzinho lá do Eduardo. É só descer duas paradas antes lá. Exatamente, aí chega, a gente desce no bar lá, joga um Cadillac em Dinosaurs, que é muito foda. É isso aí. Nada de baixar, viu, Zupão? Eduardo é um privilegiado mora relativamente perto de um lugar que tem essa máquina ainda, cara. E custa um real pra jogar, pô. Então, cara... O cara montar um fliperama só pra jogar por causa de lá, que hoje em dia, velho, o cara tem que ser doente, Velho, olha só, imagina... Não, tu imagina só, Nilson. Na época, quem jogava fliperama era só quem ia comprar pão. Hoje em dia, esses caras que iam comprar pão, eles trabalham, têm seus dinheiro pra gastar nos fliperamas. Claro, tirando o Nilson. Mas o... mas o resto... Todo mundo hoje em dia é dono do seu dinheiro, cara. Imagina se é uma mina de ouro e os caras não fazem. Ninguém faz. É, precisa ver se... eu entendi o ponto, o T-Blue, mas precisa ver se a galera toparia mesmo, cara, é, ficar no boteco, entre aspas, né, jogando lá, horas. Se você tem um emulador funcional do jeito que tá, você vai comprar? Eu não sei não, cara. A pergunta do T-Blue não é ir comprar, é, a pergunta é ir ao fliperama pra jogar isso, sim, entendeu? Não, isso, ir ao fliperama pra jogar, isso aí com certeza, cara. Ó, então, é isso aí. Basta alguém que tenha o dinheiro e, né, e o local. O local, que é mais caro que isso, né? É, o local mais caro que as máquinas. O negócio é achar o fliperama do Cadillac, que hoje em dia é raríssimo. Não, cara. Podia montar um, botar um mizão lá. E... é isso aí, entendeu? Certo, gente, acho que é isso aí, então. Tu terminou os panos? Não, é isso aí, cara. Quem não conhece esse jogo, pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo e conheça. E, por favor, fiquem longe da versão número 2 desse jogo. Esse é o meu alerta aí. Versão aquele número 2? Sega CD, é, né? Isso é pra juntar isso agora. Que não é uma bosta, que esse Sega CD é um lixo, cara. Que esse é aquele que não tem nada a ver. Número 2. É, o Cadillac não é um rei. Aquele é um rail shooter, velho. Uf, troço ruim do caralho. É ruim demais. Ah, né? Aquele do carrinho? Esse. É. Ah, tô vendo. É ruim demais. Não tem nada a ver. Chuzupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. Então, pessoal, acho que é isso daí. Fica aqui as indicações do nosso querido Zupão. Zupão, eu quero te desejar boa sorte e seja muito bem-vindo ao MachineCast. Espero que tu tenha gostado de gravar assim como gostou das outras vezes e prossiga conosco aí durante muito, muito tempo. Ok? É isso aí. Eu tô contente pra caramba de estar integrando a equipe. Eu ouvia direto o cast, gostava muito, agora fazer parte é muito bacana pra mim, cara, sério mesmo, eu tô curtindo mesmo e tô ligado que, meu, vai rolar faísca o ano inteiro aqui, cara, eu tô só escutando, velho, vambora. Olha só, então vamos começar as despedidas. Eduardo, valeu, galera, teve bom demais, mais uma viagem aí, relembrar o Cadillacs, que é um joguinho muito foda, mais um joguinho da Disney aí pra entrar na lista dos jogos que um dia talvez eu jogue, e um joguinho pra entrar na lista dos jogos que, tá, eu vou dar uma chance, não chamou atenção, mas não, vou dar uma chance. Não, você tem que jogar o Quackshot. Não, eu tô falando do Roller Coaster. Tem que jogar, Não, essa porcaria não. Olha o medo. Ai, ai. Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Vamos acompanhar a gente durante esse ano. Tudo que a gente puder trazer aí. Muitas viagens nostálgicas, muita cultura velha, muita coisa aí. Porque todo mundo dinossauro, referência. É mesmo. Valeu, galera. É isso aí. Grande abraço. Certo. Neilson. Bom, galera. Vocês aí jogam os dois jogos bons que ele recomendou. E um por um real do outro aí, que essa caralho. Ih, mimimi. E dois jogaços que ele escolheu. É sempre assim, o cara escolhe dois jogos e outro jogo é ruim. Mas jogue, se for do seu gosto, jogar o Holy Coast e joga também, né, cara? Falou, cara, até mais. E o canal lá, Nils, tá bombando lá? 2.000 inscritos, então? O canal tá lá no YouTube lá, pô. Tá lá? Então vou te ferrar, vou cortar essa merda. Vou cortar essa merda e não vai ter jabá nessa porra. O cara deu tudo isso. Cabeção. Eu não podia perder essa, porra. A zoeira vai até quando é na vantagem. Pariu, velho. Ai, ai, ai. É expulso do cast, mas não perde a piada. Oh, miserável. Eu não podia perder essa. O canal chegou a 2.000 inscritos aí, agora só tem a crescer mais e vamos bola pra frente aí, cara. Isso aí. E Spider! Pô, boas escolhas aí, muito boas escolhas o pão dos jogos aí. Eu não conheci o Roller Coaster Tycoon, como eu mencionei. Vou tentar jogar, vou tentar experimentar aí pra ver como é que é. E, pô, é isso aí, valeu, galera. Vamos tocar o barco aí nesse ano que começa, né, cara? E bola pra frente. E é isso, estejam com a gente, comentem, mandem e-mail, enchem nossa paciência. Nós estamos aí na internet. É isso, abraço. Certo. Zupão! Bom, galera, mais uma vez agradeço o convite. que fizeram para poder integrar a equipe. Espero agregar bastante, interagir bastante com a galera, trazer coisa legal, divertida, vamos dar risada, a zoeira que tá valendo. E é isso aí, cara, o ano tá só começando, cara, vambora. Só faltou nosso amigo Zu aí, né, cara? É, cara. Sim, é, pois é. Fazer a dupla sertaneja, que Zu e Zupão. Se a gente fosse goiano, seria a dupla sertaneja, cara. Eu achei que vocês dizem, se a gente fosse gordo, aí eu já dizia, opa, fechou. Ah, só isso aqui, cara, não seja por causa de caloria, né? Certo, gente, estamos terminando aí o cast nostálgico aí, cheio de jogo legal que o nosso querido Zupão indicou. Fica aí o meu pedido para vocês que comentem no site, comentem nas redes sociais, compartilhem o episódio, passe para um amigo. Para quem tem sistema do iOS, aí, por favor, entre no iTunes lá e divulgue, dê o número de estrelas que vocês acham que a gente merece, deixe um comentário, isso ajuda bastante a divulgar para ficar em destaque lá, certo? Eu queria agradecer todo mundo aqui que esteve presente essa noite conosco gravando, lamentar a falta do nosso querido amigo Felipe Zu, né? Mas quem sabe na próxima edição ele não aparece, né? Quem sabe. Então, pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E, gente, será que vai ter off-topic no final? No primeiro podcast do ano, será que vai ter? Será? Começa o ano com o cu doce já, eita. É muito panetone, né? Por isso que o cu tá doce, né? Certo, gente, obrigado, tudo de bom e até a próxima viagem no tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Pessoal, estamos aqui para gravar mais uma leitura de e-mails e comentários e, né, a primeira do ano. E aqui comigo, Felipe Zu. E aí, galera? Pô, peço primeiramente desculpa, né? Tá sumido aí. Mas vamos que vamos. Tava chovendo aqui, eu tava tendo que juntar água, então não dá pra gravar e ficar... Puta que Não dá pra ficar botando os baldes no lugar. Não dá, é muito... É logística, muito, né? Mas pelo menos dá dinheiro, né? É, eu não vou vender, né? Quero sobreviver. Tá certo. Vai guardar pra um apocalipse zumbi, tá certo. Pois é, vai virar Mad Max aqui, né? diferente. Mas o Mad Max é gasolina, não é água. Mas enfim. Oh, mas falta água também. Falta, né? Bom, então vamos começar aí, ô Felipe. Vamos nessa, vamos ler aqui o nosso querido seguidor aí, Thiago Ramos. Né? Isso, qual é o cast que ele tá comentando? O cast 22, né? A gente vai ler os e-mails do cast 22 aqui. Isso, sobre os comerciais antigos. Isso, de TV. Boa. Que tem o Urso Panda, é o mais bonito, inclusive, da figura, né? Urso Panda? Será, cara? Com certeza, você é que não é do leão, né? Botaram o leão vira-lata. Ah, eu tô pra te dizer que o porquinho é foda, cara. Porquinho de barba é foda. Bom, segue, Felipe. Bom, vamos lá. Tem a mensagem do Thiago aqui, e ele fala assim, né? Pra fechar o ano com muito dinheiro, ou não, né? Em parênteses, mandei um e-mail pra falar do cast, pra alegria de vocês que pedem. Olha aí. Olha o e-mail aí. É, mas daqui a pouco a gente já vai ler o e-mail, então. E depois tem o comentário do Vitor, que escreveu em inglês só pra me fuder, né? Mas enfim, vamos lá. The Last of the Year. Ok? Certo? O último do ano. Eu ia falar, tu falou na minha frente, cara. Pô, levei um tempão pra trazer isso aí no Google, né? Foi mal, velho. Eu tinha deixado pronto já traduzido aqui. Bom, o Victor diz o seguinte, que ele está surpreso, né, impressionado com a minha sinceridade sobre o batom, né? Pra quem lembra do cast 22 aí, eu falei que quando eu comia batom, eu passava batom. Só que era o batom de chocolate, né? Alguns acharam que era batom de verdade. Não, batom de chocolate. Mas treinando, né? Treinando pra um dia passar o batom de verdade. Um futuro drag, né? Passar na tua bunda. o troço não era pra meninas. Menino podia comer. Eu como criança, batom, boca e isso aí. O nome era sugestivo. Enfim, tá, mas nunca passei batom depois de velho, não, viu, Felipe, do teu governo. Nem do marronzinho assim, parecido com batom. Nenhum. Tá bom. Certo, esses foram os comentários aí do Cast 22. Vamos para o e-mail do Thiago Ramos Melo, que ele mencionou aí, que ele mandou. É uma baita leitura, né? Mas vamos lá. Salve, Machines! Esse episódio foi, pelo jeito, dedicado a todos os amantes, né? Vulgo, estudantes profissionais. Estudantes e profissionais, né? Do marketing. E principalmente ao Milton Neves, pois relembrar do passado através de comerciais que marcaram e quem ultimamente não teve algo por onde surpreender, né? Para chamar a atenção e mostrar o produto mencionado, né? Pelo jeito, foi o episódio que teve mais Common Breaks lá do Killer Stinch, né? Teve bastante mesmo, porque é muito, muito tempo, né, cara? O cara quer que a gente lembre que foi lá de 90 e pouquinho, tá louco? É, pois é, mano, é complicado. É complicado, não tem como. Na história do cast, né? Tudo bem que em certos momentos a idade pesa. É, pois é, olha aí, ó. Junto com a cabeça e a barriga. Puta que pariu. Puta merda, ele adivinhou mesmo, leu a gente, velho. São várias propagandas que eu gostaria de lembrar, mas como meu HD também não é perfeito, olha aí, HD. Sei. Olha aí. Sei. Deve ter uma fita cassete na cabeça desse HD. VHS, pelo menos. Né? Principalmente falarei vagarosamente. Ok, então tá, vamos ver então. Em relação aos alimentos, ele lembra aqui do comercial do Kinder Ovo, né? Quem dera um miserável real fazia alegria, né? Pois é, velho. Coleções e mais coleções da galera aí. É, pois é. E ele fala também sobre... com as lojas, ele fala da indiferente... sim, com lojas, né? Indiferentemente do ramo, né? Claro que as Casas Bahia, né, se supera, principalmente quando começaram com os famosos slogan, né, quer pagar quanto? Mas isso não é tão antigo assim, né? É, não. Acho é que tanto, é início dos não, anos mas... 2000, né? É, mas chega a dar nostalgia ainda. Chega a dar saco, meu Deus do céu. Não, eu pensei que eu nunca teria nostalgia com aquela porra daquela, daquele comercial, né? Mas aí falando depois de uns 12 anos, 13 anos, até que faz falta aquele chatinho. Bom, ele diz aqui que inicialmente a loja surgiu em São Paulo, mas que expandiu com o tempo e agora vários estados, né? Vários locais aí. Ele diz que em Fortaleza chegou em 2012, né? Podemos dizer que é recente, é realmente bem recente. Sem contar com várias outras lojas com a própria Casa Pio. Oh, é Casa Pio, mano. Eu falei no cast. Sério? Falei da Casa Pio e ainda cantei Papé Pio, vem pra Casa Pio. Vocês, que merda é essa? Me escrachando. Ele fala que o pessoal do Nordeste vai lembrar, pois não existia no Sul. Tá bem que não existia isso aí. Tá. Oh, eu acho que tem uma loja que aqui tem aqui no Sul que não tem no Nordeste. A loja Quero Quero. É, aí é de frango mesmo essa loja. Aqui não tem, aqui não tem. Pois é. Bom, a parte onde eu fiquei mais P, que eu acho que ele quis dizer puta, não sei por que ele não botou, mas tudo bem. No cast foi quando falaram do comercial da saudosa Sempre Toshiba, que falaram que tinha vários chineses, pô. Isso é o Neilson, né, velho? Teve um Common Brave lá, né? Eu percebi. E a loja é japonesa, é claro que é japonês. Aí tudo tem o olho puxado, velho. Parece. Só os dentes do chinês que são podres, mano. É, pois é. Aí ele diz assim, pra terminar, pois já está extenso, né? E não quero prestar vestibular no começo do ano. Então olha aí. Olha aí. Lembrei de outros comerciais que não falaram. Quer dizer, a abertura tinha uma música que lembrou muito os comerciais do cigarro Marlboro. E realmente era a música do Marlboro mesmo. Vendo aquele cowboy andando a cavalo, com cenários belos e lindos, né? Pois é. E depois ele fala da Facas Guinso. Aí certo? Sim. Aí ele diz assim, bem, isso é tudo. Desejo a todos ótimas festas em 2016, com várias viagens no tempo para nossa alegria a qualquer momento. Vida longa e natalina renovada, a velha máquina do velho Noel. Olha aí. Esse e-mail foi um oferecimento do seu querido ouvinte que ainda não vai cobrar nada com direitos autorais e copyrights em relação aos produtos mencionados. Tiago Ramos Melo. Certo, Tiago, muito obrigado pelo e-mail. Eu dei uma resumida aí porque o nosso leitor de e-mail oficial não está presente, né? Então não queria pagar muito mico aqui. Já vem pagando muito já desde, né? Nossa leitora de e-mails. O céu saiu, né? Enfim. Mas é isso aí. Muito obrigado, hein? Certo, Felipe. Podemos passar aí pro próximo. Beleza, vamos passar pro próximo. Bem, a gente tem referente ao cast 23, né? Especial do fim do ano, que só teve off-topic aí galhofagem. Inclusive foi surpresa, né? O Team Blue soltou aí surpresas que ninguém do cast sabia, só ele mesmo. Saiu juntando e... Tinha uma pessoa que sabia. Quem? Ah, pois é, não posso revelar. Quem é o traidor? Pera aí. Ah, sim, tu. Tô ligado. Então, tinham duas pessoas que sabiam. Ah, tá bom. Então vamos lá. O Vitor Urubatã fala aqui. Excelente ouvir a nostalgia da nostalgia, né? Já estou com saudade do cast. É difícil escolher um cast favorito. Começa e risos, né? Ele manda. Pô, é muito difícil mesmo. Inclusive, eu nem comentei pra avisar também meu cast favorito. Eu não tenho um cast favorito. Tem vários que eu me diverti bastante. Espero que vocês tenham se divertido também. Valeu, Vitor. Certo. E tem um comentário aqui do Thiago Ramos Melo, né? Um especial só com os podres de fora. Muito bom. Em relação a qual episódio, bem, nem preciso falar que foi o de Tokusatsu, que aliás foi o primeiro cast que eu ouvi de vocês. E que a zoeira da velha máquina continue em 2016. Muito obrigado, Thiago. Aí sim. É, e o Felipe, eu acho que o cast que eu mais gostei, que eu mais escutei de todos, cara, foi o do 6 de Mortal Kombat. Gelinho. Geninho. cara. Pera, foi muito bom, cara. Muito... Foi demais. Ah, foi. Esse foi muito bom. Outro que eu gostei muito foi... Um dos primeiros que a gente gravou foi o Beta, velho. Beta. Mano, eu ri muito naquele programa. Um dos primeiros, programa. Não, né? O primeiro. É, o... não, acho que teve... É, que eu gravei foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas o primeiro. Teve um não, antes. Não, aquele não é considerado um cast... É, oficial. Ah, saquei. Então foi o primeiro. Porra, foi muito foda aquele cast. Até hoje eu fico escutando e me abrindo, velho. Rindo pra caralho. Das merdas que a gente. A queda linda, né? Certo, gente. Estamos terminando aqui essa leitura de e-mails e comentários. Peço a todos vocês aí que continuem conosco nesse ano de 2016 aí, né? Que comentem bastante, que. Mandem e-mail se for possível. Não, não manda. Eu tô cansado dessa porcaria de e-mail que ninguém manda, né? Não, não, manda. Manda sim, manda. Manda e-mail, manda comentário. Pode comentar que a gente vai ler aqui. Estou sentindo saudades aí no final do ano aí do nosso querido amigo TD Signos. Ah, aquele nojento tá de férias, mano. Quem só mais? Vive em resort e a porra toda tá gastando o dinheiro que ele juntou o ano todinho. Quem mais aí? Ah, o TD Signos, tem o Jojó também, que fala também. Jojó Tito Rodrigues. Ah, fala Tito também Rodrigues. Em alguns. É... Tem o Laumi também, Laumi Ramos, Laumi, né? Que ficou sem internet um tempo, aí agora tá correndo pra jogar e pra assistir e tal, aí ainda tá atrasado em relação aos casts, deve tá lá pro 15 por aí. Ele tá tentando pegar, mas fora isso. Vai vir mais gente, tenho certeza. Venham ouvir. Espero a qualidade está melhorando bastante, né? Espero que os antigos continuem e que os novos apareçam por aí. Desculpem a gente se a gente esqueceu algum aí que está sempre junto, mas é que a gente está voltando das férias, então a gente está meio devagar ainda, certo? Pois muito é. Obrigado aí, Felipe, por comparecer esta noite. Valeu, valeu, Blue. É nóis. Qualquer coisa, chama nós. Certo, certo. Certo, pessoal. Muito obrigado aí por mais essa leitura de e-mails e comentários. Fiquem agora com... Talvez, né, Felipe? Off-topic, não sei, né? Que tu acha? Tá bom. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Off Topic. Oi. Você pesou. Só um pouquinho, gente, já volto aí. 24 aí não. Aí eu deixo pro Edu, pô. Olha a referência. Ele que é o gaúcho. Por que será que ele que deu esse exemplo, né, velho? Isso, é isso aí é já. Ele, o cara que gosta do estágio do Blanco porque tem uma cobra, você acha de imaginar o quê? Ai, caraca, velho. É o gaúcho, né, mano? Já diz tudo, né, mano? Né, cara? Resume-se nos comentários. Ainda fala ainda igual o cara lá do fala igual o Jailson ainda. Ah, que delícia, cara. Fica lá. Ai, cara. É que o Zuno tá aí. Se ele tivesse, já tava soltando os cachorros também. É aquele boi calango do Nordeste mesmo. É. Caralho, tá chovendo pra boné, velho. Eita, nossa, manda bota chuva nisso. Manda um pouquinho pra aqui, pra São Paulo, velho. Mano, aí choveu com força, doido. Não, teve uns dias aí que choveu sim. Recentemente então, choveu. Encheu até o reservatório de vocês aí, pô. Então, encheu, mas encheu, mas assim, tava no negativo, voltou pro zero. Pra ficar positivo de novo o reservatório lá, as represas lá, tá difícil, cara. É mesmo, os caras querem lavar carro, pega a mangueira e... Tá. Não, aqui é fogo, cara. É, o desperdício de água é alto pra caramba mesmo. Bota uma porra do balde e vai lavando o carro, velho. Parece um bando de doido. Esse daí, ó, quando o mundo tiver acabando água, esse daí vai ser os primeiros que vão... Eu falar, meu amigo, um copo d'água pra você é 5 mil reais, velho. Só um gole ainda. Nossa senhora. Mas é, cara, aqui tem muita gente que não tem consciência, cara. Daqui a pouco vão estar trocando apartamento de 650 mil reais por água. O cara vai tomar banho duas horas debaixo do banheiro só balançando o esqueleto. Só tocando uma. É. Eita. Cadê o... Falou em tocar uma, Eduardo, desse universo. Cadê o... Tá, porra. Cadê o pessoal, né? Falta só o Spider. Ele disse que ia se atrasar um pouquinho, que ele... Olha só, ele foi pegar dinheiro pra pagar a diarista. Onde que ele tá? Ele tá aqui no Brasil ou ele tá nas Europa ainda? Spider deve estar hoje na Romênia, né? Alguma coisa assim. Que delícia, Spider, diarista. Eu sei essa diarista aí. É, então, a diarista lá pode ser outra coisa, velho. Não é, cara? Quem é que transa aqui? Quem é que transa? Merda, velho. Como é que dá pra chamar a presença feminina pra participar disso? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, cara. Agora foi, e aí? E aí, boa noite. Boa noite, galera. Foi mal, atrasei 5 minutos além do que eu já tinha falado que ia atrasar. Ei, pagando aquela diária. Que diarista é essa que tá pagando aí, mano? Tava delícia, amigo. Hã? Cara, diarista é a moça que vem fazer limpeza aqui em casa uma vez a cada 15 dias. Então, depende. Onde é que você tá? Você tá no Brasil ou tá nas Europa? Eu tô em Curitiba, cara. Tô no Brasil. Ô, Spider, tu não tá reparando que tu tá escutando o Zupão? É verdade, cara. Agora a voz dele não parece que sai de alguma coisa alienígena, sei lá, cara. Não, ele tava falando pelaqueles negocinho vazio de Danonima, né? É tipo um carretel, sei lá, um pote desses aí, sei lá, sabe Deus, cara. Surpreendente, cara. Meus parabéns, cara. Bem-vindo ao mundo da comunicação. É, tá bom, valeu. Já é um avanço, hein? Porra! Então, quem falta? Eu sou o último só, a chegar. É o último. Vamos lá, vamos começar. Aproveitar pra não terminar muito tarde. Só pra confirmar, a pauta ainda é a mesma, né? A pauta é a mesma. Os mesmos jogos 3 por 1 real dele. Eu mudei um só, eu mudei um lá. É o Nilson, não sabe que ele mudou. É, lá vem, aí tira um bom pra botar o mais ruim ainda, quer ele ver? Ele tirou o Cadillac e não só pra botar a Zelda. É. O peru mesmo é um viado. aí só falta me falar que é São Paulino. Aí eu vou mandar tomar. Ai, ai, ai. Deixa eu abrir o Audacity aqui, ok. Já tá. Eu sou São Paulino, mas não sou gaúcho, velho. Eu já tô gravando. Eita, tem que ter a mesma coisa com a outra, caralho. São Paulo. Ah, não. Tá, aí tá. Aí por isso que vai jogar seu Zeldinho em HD. Senhora, quanta raiva no coração, cara. Você é um cara que tem 2.000 canais, 2.000 inscritos no seu canal, cara. Você é uma pessoa mais social, cara. Uma pessoa que agrega, uma pessoa que puxa as pessoas. Você tá aí, repulsando as pessoas. Eu sou aquele que é amigo chega na voadora, maluco. Achei que você se apresenta. E aí o caralho, pá! 2.000 inscritos, 2.024 inscritos, ô Spider, mas só 24 dão like no vídeo. E aí, você tá puto, velho. Ai, caraca, Rio. Puto da vida aí. Meu Deus do céu. Vamos começar, gente? Vamos aí, cara. E aí, Felipe? Caiu. Caiu? Aí não, só fazendo suspense mesmo. O que houve, cara? Tava na senzala de novo. Tava, mano, levando fumo até uma hora dessa. Farinho. Aí chega em casa, vai direto pro computador, depois toma fumo da mulher. Toma nada. Vai ela comigo, hoje ela se arrombou todo dia, ficou esperando lá também. Tomamos fumo junto. Fumo casal unido até na hora do menos. Fumo, hein? Pois é. Na alegria e na tristeza, né, velho? Tá certo, tá certo. O que tu achou do cast, o Felipe? Pô, não achei nada, não escutei nada. Felipe, eu quero que tu faça o seguinte agora, eu quero que tu faça, fale assim, ó. O Zupão deve estar louco de escolher esse jogo aí. Qual ninguém jogo? Ninguém fala nada, só quero que tu diga isso e ninguém fala nada, fica em silêncio. Agora? Não, não interessa o jogo, só diz assim. O Zupão é louco de escolher esse jogo. O Zupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. Caralho. É, mano, cara, o cara vai inserir lá no meio do cast uma fala do fantasma, velho. A vírgula. Fala pro Nilson assim, Nilson, vai te arrombar, para, fala essas coisas assim, para de falar merda, essas coisas assim, sei lá. É isso, deixa eu ter um mimimi, pô. Peraí que ele falou no meio do... Vai, ah, né, Nilson, para de mimimi, caralho. Uma hora dessa, mano. Ai, ai. Agora fala assim, pô, o Eduardo não viu, o Eduardo tá dormindo ali. Caralho, Eduardo, acorda, cacete. Tá, silêncio, gente, deixa eu falar. Vai andando, né, Eduardo? Puta merda, bicho. Ai, que merda, velho. Meu Deus do céu, cara. Agora diz assim, tinha que ser o Spider mesmo, um amigão da galera aí. Porra, essa aí eu tô acostumado, não. Não, o Spider deve estar hoje na Romênia, né? Alguma coisa assim. Caraca. Romênia. Que legal. Tá, agora é clássico, né? Xinga o gaúcho aí. Xingar o gaúcho é a coisa mais fácil do mundo, né, velho? Ah, que lupa. Pior que ele perdeu várias oportunidades, velho. Pior. Tinha que começar com essa mania de gaúcho, né, velho? Vivi dando ré no kibe esse cara, puta merda. Ai, o pessoal sabe onde é que eu vou botar essa. Caraca. Eu acho que até eu tô imaginando onde tu vai botar essa. Ai, caraca, velho. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.